orvalho sobre a relva. Assim é o teu amor, Jesus. Raios de sol dissipando as trevas, assim é o teu amor, Jesus. Doce presença do Espírito Santo, enche o meu coração alegria e louvor. Doce presença que vem renovar a cada dia em minha vida o as trevas, assim é o teu amor, Jesus. Doce presença do Espírito Santo, enche o meu coração de alegria e Espírito Santo.